Opsom. Mega. Opsom. Meu cobiçado. Vamos começar no palácio! Hoje aqui é nós e o bucano, nós é o que mata a nossa sede. O uísque pra nós é ar, nós leva a vida de cheio. Megão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje. Atrás tem que tá o dois, escrito é MC Pus. Só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas. Vamos começando amanhã hoje aqui no palácio dos bares. O nosso Robin detonando tudo! Mega Robson. Mega Robson. Papo raleu, tá fluido, então deixa chover de rio, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi dias de luta, chegou os dias de festa, hoje é chuva de rio. Amigo WL Fernandes é gostoso, e ele vai tá quebrando tudo no baile hoje. Como de costume, né? Já vivi dias de luta, chegou os dias de festa. Hoje é chuva de balão, muito lance e xereca. Hoje é chuva de balão, muito lance e xereca. Hoje é chuva de balão, muito lance e xereca. Vai detonando tudo, cobiçado! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer. Voando alto, chega aqui, Júnior. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é. Alô, Júnior, chega aqui, garoto. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer. Ela terminou comigo, faz um mês arrependeu. Vixe, fodeu. Já tava em outra bala das amigas que quer eu. Ixi, fodeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Só quem pegou a fuga da primeira dama aí. Só que pegou a fuga da mulher. Veio curtir o hobby aqui no Balacho. É fuga na dona de casa. Vou atrás das putas. Quero cachorrada. Que hoje é dia de balada. Com minhas botas de graça. Um, dois, é dia, dona... pipoca. É fuga na dona de casa. Vou atrás das putas. Quero cachorrada. Que hoje é dia de balada. Vai! A cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Tô embora de casa e me mando morrer. Daquele jeito! Voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com a cachorra. E meu parceiro Ciro da TJ tá aqui com a gente. Rock de bicheiro, onde Ciro você? O meu parceiro Maicon, o rei do açaí. Bora, Maicon! Voltei, paz puta. A Carol senta a cachorra e a Jojo tá com a cachorra. Aqui no hobby é aqui no hobby é uma loucura. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Se você fica cansada, você desce para um pouco. Vai descendo! Uma vez, quica de novo. Quica uma vez, quica de novo. Quica uma vez, quica de novo. Vai detonando tudo aqui no Robert! Wendel Farias, tá comigo doidando? Fala, Wendel, e aí, garotinho? E meu parceiro Kennedy da J. Cabo Tigre, vem meu parceiro. parceiro Marlon DML. Tá aqui com a gente, meu parceiro William Bittencourt. Fala, meu parceiro William, abraço! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. E meu parceiro Bruno GDC. A volta do cara, meu irmão, para Danilo. E aí, garoto? Uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate. Vai detonando! Falou França, divulgação! Piranha, eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma. DJ Wellington! Tá aqui comigo também! Falando DJ, meu parceiro Eric Espetacular, ele, Renan Doideira, Celo GDG. Tá todo mundo na ponta esquerda, abraço! Bora, Juninho Dia! Vai começar a putaria! DJ Felipe Cobiçado. O Big Big e a primeira dama aqui com a gente, vai lá, Big. E aí, meu irmão? Bora, garoto. E me prepara. O Bruninho, Tubarinha, o alemão também tá comigo doidando. O lado setor. Te prepara aí. É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar. Só uma entrada pra dizer, passei por lá. Se prepara. Pipirinha dos cortes. E meu parceiro. Tá todo mundo com a gente ali. Cadê o neném? Veio hoje, veio. Bora, bico! Pra cima, feiticeira. Melhor nunca vai. Raíssa também tá com a gente, doidão. Sabe, sei, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho. Assumei. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Mochila nas costas, bonézinho pra trás, só caçando puta. Bonézinho pra trás. O Nego Ney tá com a gente, já 24 horas ao lado do Robin. Aqui comigo. Eu sou o Nego Ney, sou o Nego Ney. Vai detonando tudo no Robson! Ih, é o DJ GBR. Toma pirocada, vai na ponta da minha vara, novinha. Juninho Dias, Maiara Cristina, tá com a gente, bora mais! Bora, Juninho! Com a gente, esse moleque é brother. Toma. Equipe 5, Kiko, William, Bruno, o meu parceiro Rômulo também tá com a gente. Equipe 5 do ladinho esquerdo, abraço. Tô de bis, hein. Acelera tudo. De bis, prata, pega as mina na quebrada. De bis, prata, quebrada. De bis, prata, pega as mina na quebrada. O 12 foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. O 12 foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. William, põe na fita. Tá comigo o Rômulo. Equipe 5 tá com a gente, valeu, garoto. Tá pegando vina na quebrada. Roletando na madruga, brisadão a noite toda. De quebrando mão começou. Tá de um as louca. E meu parceiro Talibã. Ele e a Karina estão de volta junto com o negão. E meu parceiro Fumaça. Olha um ali, ó. Vai! De bicha na pista de um as louca. É o DJ Base, caralho, pô. Não tem jeito aí. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra. O nosso parceiro Wendel Farias tá aqui com a gente, Priscila, a primeira dama. Bora, Wendel, bora, garoto. Empurra. O meu parceiro Denis tá comigo também no camarote, ele. O meu parceiro, o Diogo. Falei, a faixa 10 é nossa. Bora, Laís, bora, minha amiga, tá aqui no Robin. Caqueado. Felipe Raposo, bora, te rasga! Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê de cada vez. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do... Você. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e agora? Vem uma de cada vez. E faz. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. E faz. Vai, faz a fila e vem fuder. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perdeu. Wendel Teles, um abraço ao senhor Wendel, tá aqui com a gente também. Valeu, Wendel! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. E aí, Google? Ah, não. E ele tá no meio, Salungo, valeu pra você. O Rose, os veteranos, o Lorinho Delas também tá com a gente. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Então. Vai com suas amigas pra lá. E nosso parceiro Kleber, tá de volta. Do Prima. Espetacular agora, né, garoto? Vai com suas amigas. Bora, ué, Kleber. Pra lá. Aqui comigo, Danzinho. Tem uma rede. Bora, Danzinho. Vim aqui me dar. Você vai sentar por cima. Robson, do Remanso Espada aqui. Jay vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha. Bum, bum, ela balança. E meu parceiro Anderson também tá comigo e doidando. Bora, Anderson! E agora? Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. E vai sentando! E aí, Bruninho? Tá aqui com a gente, valeu, Bruninho! O André e a Camila com a gente! Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela. Olha o tapinha! Por chama de malandra. Bora, bunda! Um abraço! Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o chama. E aí, Celo, tá aqui com a gente também, só na manhã! Valeu! É o Pique! Vamos curtir! Robin no Palácio! Da festa do dia. Bora, Renanzinho! Bora, bora! Furdos, tá todo mundo! Tudo decai, é o verdadeiro furdo. Tá aí o homem, bora! Aí. Nossa, que absurdo! Nossa, Chico e a Larissa com a gente, cobiçado! Então com força, com tudo da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. Porra, Beto, com força, com tudo. E toda a nossa equipe digital do Arapari tá aqui com a gente. O JJ, meu parceiro Mateuzinho. Junto com a galera do Arapari. Fala, meu parceiro Cristiano. Medina do DK no fluxo. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com tudo. Tá com o rabetão, tá com o rabetão, tá com o rabetão, tá com o rabetão, tá com o rabetão, com força, com força. E a galera, tá aqui com a gente, meu grande amigo Carcará, Daniel Sampler, um abraço pra vocês também, tá todo mundo. Bora, Pibirinha, tá de boa. Fabinho, o nosso parceiro, toda a galera do J Acessórios, lá do Comércio, e meu grande amigo Daniel da Batfly, também tá comigo, doidando, e a primeira dama, o Rei da Película no Comércio. Quepa batão, pa batão grandão. Quepa batão, pa batão grandão. Quepa batão, pa batão. E aí, fumaça? Tá aqui! Pa batão, pa batão, cabeçado. Quepa batão, pa batão grandão. E os camaradas da Naidi, desce com a gente. Já todo mundo, alô, Marco! Quepa batão, pa batão grandão. Quepa batão, pa batão. Ai, pa batão, meu Deus, pa batão grandão. Chegou final de semana, sabadão. Equipe Tô Nem Vendo. Balão, mais tarde é hora de baile, vou fora. Braqueia delas e de a pau. Olha meu vizinho agora, viu, Letícia? Aliás, eu sou vizinho dele do Renan. Meu irmão. De a pau. A tiranha da favela. De a pau. A tiranha da favela. Espanha da favela. Bora, alemão! Hoje ele tá que tá, meu irmão. Olha o gol da tartaruga, meu parceiro, o Maicon do Açaí. O jogador Alexandre Pinho. E tá todo mundo curtindo aqui com o Ciro. Rock de bicheiro! Aquele pique, ó. E o gol tartaruga, diga-se de passagem, é o rei do cabaré, papai. Ué, tem uma reiva. Já tá fina. Anda. Meu Deus do céu. É o Tiguinho. É o fim do mundo, gol. Anda. Chama, pode vir sem dinheiro, mas traz o... Henrique Chão tá com a gente, valeu, Henrique. Chama, chama. Brota com... E Juninho da Royal Black, os caixa baixa. E a primeira dama, Luana Rodrigues, também. Um abraço pra vocês. Churuba. Hoje é aniversário do Juan Jaques. Aí tu já viu, né? Vai ser rock doido, Juan! Ele, primeira dama, ali com a gente no camarote! Ô, surta! Surta! Surta! Betinho Promoção! A mulher fica de quatro que chegou a... Empresário Bad Boy. É a tropa do baile. Rodrigues, tropa. Primeira dama, Manu. É o... Tá todo mundo! Essa é a tropa da P. Ela vai se jogando na onda do lança. Morde a cara, calata na moda. Ela vai se... GDC com a gente também. A cara, calata na moda. Vai. Cleves Oliveira. Piroca. Ingrid. Tá. Tava... E a volta do Léo Santos. Tá na piroca torta. Tava Serex e joga. E as Flores já estão ali no camarote. Marote tomando todas. Um abraço a vocês, meninas. Aqui com a gente. Metal, Moracelo! Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Abre, tá tcheca. Open, tá tcheca, vai. Open, tá tcheca. Open, tá tcheca. Open, tá tcheca. Murilo do Ouro dos Caixa Baixa, chegou a gente. Valeu, Murilo. Você tá analfabeta. Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta. Então. Open, tá tcheca, vai. Bora, meus camaradas. Tá todo mundo. Open, tá tcheca. I love you too. Olha o Ceará. Eu tô sem... Lá de trás o bolero, Ceará. Eu tô... Eu senta no peru. Ai. Pelezinho, excuse me. O prefeito da Honório tá ali com a gente. Tchaca com os manos, novinha. Ai, ai, ai. Vai, tchaca, tchaca. Ai. Excuse me. Big, big. Tá entendendo o que eu tô falando? Entendi, vai. 1, 2, 3, sentando. 4, 6, 7, sentando. 7, 8, 9. Eu sei pra reta, fudeu. 1, 2, 3, sentando. 4, 6, 7, sentando. Meu Deus, gente, a volta do Choco, é? Procura lá. Toma, e a Anne também, meu. Já que é pra falar inglês, vamos ser. Tem uma reiva. Big. Fabinho Ferrari. Big, big. Professor Klebe também tá na companhia deles. Big, big. Olha, Choco, alô, Choco. Jogador da favela esse moleque. Fui pro baile muito louca, a fim de... Ele é belíssimo, só tem... Nunca vi de errado. E anos o que vai acontecer. Vai sair... Vai sair casamento, agora vai. Vai PT, vai dar, vai dar... E aí, passou! Vai dar PT, vai dar... Vai dar? Vai dar PT. Já deu! No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar... Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Bora, rato! Sabe faltou? Sabe faltou? Na hora que me escutar. Sabe faltou? Vai ver que isso não é drama. Sabe faltou? Precisa raciocinar. E vejo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu ro... E aí, Danilo, abraçando você, meu brother! Tá do ladinho com a gente, pode crer! Big Big tá ali também, valeu, Big Big! Ele é a primeiríssima dama, sempre, sempre! Senta bem, senta bem. Olá! Então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra o popozão, o popozão. Então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra. Ah! marca pra nós se ver. Pode ser pra ferver. Hoje que pirinha só no corte ali. Vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabos. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabos. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabos. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabos. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. JS. E a gente vai detonando! Como é que tem coragem de falar na minha cara? Fabinho Show, gerente Alan, Shirley, Vanderlei, os polêmicos do Jurunas, aqui com a gente! Tava lembrando de você. O aniversário do Vidor, irmão do Edel Farias, aqui do ladinho, valeu, Vidor! É uma diaba. Hoje eu só quero te ver. O Negão e o Fumaça aqui com a gente também. Hora. O galera que é pela guarda. Brugada, você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto. E meus super prazeperos tá aqui com a gente. Uma que bora, Carlos, bora, garoto. Te vou chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de barara, barara, barara. Já pensou? Vestígio. Ela é uma diaba. Bora, Henrique. Velha Dandara. Do ladinho. Ela é uma diaba. Gaiola, eu troco. Do black na voz, na voz, na voz. E aí, palácio? Olha o tomate. Se teu ex não te quis, tem quem queira. A Tita quis. Que te perdoasse de bobeira. Que tal não tem? Tá voando alto, tomate. Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Não pego mais mijada hoje, né? Pena da moral pra vacilão. Tá bom, tô livre, foi um já. E dois, tu tá bem. Renanzinho, tá comigo, Poro. Você junto o bal. Ele, junto com o Rock de DJ. O mascote também, lá o mascote. Todo mundo fazendo parte da assessoria. É proibido se envolver com sentimento. Então vai, o do vereador Cezinho lá do Gomar. Senta, vai travando. O meu parceiro Nego, ou melhor dizendo, do Pera da Nike, ele, o Alex da Nike. E a vida então vai, junto com a Cachoeira Dama, sem que do ladinho. Senta, vai travando a bucetinha. Renan Doideira tá aqui com a gente, valeu, Renan. Um abraço! Ei! O robô vai te pegar! Não corre! Vamos que vamos, que a gente começa a detonar, começa a sacudir! A mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Meu bem, não vá. Como é que é? Coração tá machucado. Tô sozinho, tá abandonado. Pensando em ti. O que... E o que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos. Não dá. Diga por que você partiu. E você? Na madrugada, no fim da tarde, saudade. Porque maltratar, te digo, vou falar das coisas uma a uma. E o senador de Degaiapões? Queria poder te tocar, te abraçar. Tá todo mundo com a gente aqui, família. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das canções arrumo um jeito, oh. Uma maneira de poder te falar de amar você e quer você pra toda a vida. Te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Agora, agora, agora, agora. Vamos, vamos, vamos nessa, meu hobby. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem. O MM e meu parceiro Luanzinho tá aqui com a gente no Flamenguinho. Então bora, Luanzinho! Galera do setor. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que vou. Luanzinho, tá comigo, GDG. Olha o bonito escrito. É você. Os Biruta também estão na área. Bora, Paulinho! E não apostou em nosso amor. Olha, vou te provar. Diz. Escute essas palavras. E toda noite, toda noite. Ei, vai olhar pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa, você deixou na despedida. E agora? Agora vem dizer que estou mentindo. Bora, Bico! E te enganei. Ah, e aí? Ah, daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos não vou embora. Fale comigo, me escuta. E a chuva? Foi chuva forte. Deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar. E a chuva não passava, não tinha um telefone. E você? Não deu pra te ligar. Vamos voltar com tudo. Para Fabinho e você. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Bora, Sabino! Tudo nosso, protagonista de tudo! Sabro Produção! Meu eterno amor, não vivo sem te ter. E ao mundo, diz! Ao mundo inteiro vou dizer que nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. E sabe, canta! Você nasceu pra mim, meu assim coelho. Tu quer, doutor? É, banda Puro Desejo, com os maninhos, DJs Léo e David. Diz! Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Olha meu parceiro e o sino dos caras de pau. E aí meu parceiro e o sino. Tá aqui comigo, tá no Robson. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. Mas bola demais, o santo fez com. Bora pra bimástica, já aqui com a gente também. E agora? Mas você fica com minha amiga. Se eu te dar uma chance, vai fazer de novo. Vai pro braço. Vai pros braços, tá cat... Olha o piru, olha o piru. Eu tô procurando. Já tá? Olha onde ele tá. Mas você ficou com minha ex-amiga. Se eu te dar uma chance, vai fazer de novo. Vai pros braços da cadela. Eu tô procurando um namorado novo. Manda Puro Desejo. Os irmãos que fazem Luana e o seu amor com a gente, David. Léo e David, sucesso. Toma! E na semana, um abraço muito carinho e minha parceira Sirlene. Aqui com a gente, o Emerson, Yuri, Rafael, Edvan, os caras tão de rock doido! Eu não paro de pensar. Bora, Chile! Você vive no meu pensamento. O cara da Nike tá aqui com a gente. Você... Bora, Alex, bora, Tupera! Me apaixonei naquele mundo. Big, big, só de boa! Imagino... Vamos que vamos! É pura curtição. Bora, meus caixas abaixo ali! Sim. Todo mundo! Edilson, Edilson, tocando com emoção, palpitando. Bora, Celo! Tá do latinho, meu! E a GDG? Eu faço pé de príncipe negro. Tu é da onde? Sou da galera do Nike. Do Robson. Tu. Eu vou revelar um segredo que eu não contei. E meu parceiro Frank tá na área. Pra... Bora, tio. Da charmosa. Pra não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo começa a lembrar aí, meu brother. Não sei. Rume da JK. Que comando eu tenho. Por isso eu vou fazer uma declaração. Meu amigo Ronaldão já tá por ali. O neguinho tá toda a galera chegando firme e forte com a gente. Valeu! Alô, perninha! Como é que é? Se quer saber, amo você, se esconder. Isso não tem sentido. Não tem, não! Dos caixa marcha, meu parceiro. Olha o nenê. Alô, meu padrinho Pipirinho. Dali a terça, dali, dali. Travou aqui a vinheta, amigo. Toma, toma, toma. Não abra sua boca pra falar. Bora, Gabriel. Chegando com a gente. Se tem moral. Daqui a pouquinho lá no setor deles, viu, Felipe? Lá no Arei, daqui a pouquinho na Marambaia. Me levou pra cama e da boca pra fora. Falou que me amar. Eu não quero mais. E Emília Fumalco tá aqui com a gente. Deixe. Equipe 5. Isso aqui pra todo mundo. Comigo. Ladino esquerdo. De Júnior André. Cale sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver aqui. O homem da Sky. Eu te usei, te iludi. Te enganei. O pior. Do jeitinho. Do jeito que você fez. Eu não. Bora, Ronaldão. Detonando o cobiçado. Novo Mega Robson. Vai. Não existe fronteira pra me segurar. Não, não, não, não. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe. Não existe nada. E os camaradas Adidas cobiçado. Sete anos hoje, viu? Viu? Parabéns, meus camaradas. Na cama ou na lama. Na lama não, aqui tem que ser assim, ó. E bota pra cima, pra cima, pra cima. Banda Espetacular. É espetacular. É Robson. Eita, pra você. Eu tô liso. É o hino, é o hino. Vibe do cobiçado e a F10 juntinhos. Oh, vamos que vamos. A nossa canção, eu quero te entregar meu coração. DJ Felipe Cobiçado. A emoção de estar. O cobiçado do Pará. Você toca pra mim. Chupa, se arranha, abre devagar. Galera da agência do Jonathan também. Um ano hoje vieram beber morar aqui. Aqui no Hobby, camarote número 3, tá todo mundo. O Moleque Bicigo com a gente também. Tá todo mundo, pode crer. Que chame a senhora. Bora relembrando, viajando nessa sequência. Bora, Renanzinho, rock é doido hoje. Eu me entrego ao seu amor. E você? Com um rosto tão lindo assim. Esse rostinho. Você me apaixonou. Mas agora? Agora que toco em ti. Betinho, rapaz. O anjo do amor foi tão bom. Falou, Betinho. Mas foi pena que o meu parceiro Gordo e Marcela ML Água, minha irmã. Se sonhei. Foi como o anjo do amor foi tão bom. Quando é bom, muita onda. Fofinho da Adidas, o Marcos Paulo e a primeira dama, Ariadne. Eu acho que tá na hora de engrossar o caldo. Eu acho que tá na hora de atualizar. Mandar música pra galera curtir. E, dois, tá aqui, ó. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. Chama ela que ela vem, vem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu contigo também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Bota nela, cobiçado, que tá na hora. Ai, ai, ai, amor. DJ Felipe Cobiçado. Eu? Roubaste meu sentimento. Começamos na vibe. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficou? Marco. Só as sinceras começam a soltar voz. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meu sentimento. Eu falei que tá na hora. A cara de brava que me dá maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Você. Fora de casa e me manda um... Quem já traiu, canta. Teori. Voltou. Voltamos pra putaria. Coisas da vida. A minha ex quer virar a minha amiga. O que tu quer fazer com a tua ex? Pra onde tu quer que a tua ex vá? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Como é que é? Como é que é? Cobiçado, o bagulho tá doido no palácio, meu brother. Bora pra cima! E deixa comigo! Alô, Peru! 1, 2, 3! Começa a jogar a mãozinha pra cima! Joga! Joga! 1, 2, 3! Vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Oh! Tá na hora! Um, dois, três, explode! Para que o bagulho doido! E acelera, acelera, acelera! Eu falei! Mais pólvora, peru! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Eu comparo o nosso amor. Deixa ela me diz. Como se fosse nada. Ai, papai. Quando olhei no celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu. O cobiçado e o F10 do ladinho. Lágrimas. E agora eu tô vivendo sem saída. Porque tem que ter a minha vida e você. O quê? Só quis brincar com meu coração. Mas o vereador Cezinho tá comigo. Entrega o que vou rir da sua cara e vou ver você chorar. E sabe, solta a voz agora, vai. Pode chorar. E nunca. Mais uma vez. Chorar. Acabou de me perder. Eu tô gostando de uma prostituta. E ela? Mas quando tu gosta da prostituta, ela diz pra ti assim, ó. Pra se falar de amor. O quê? Se amar pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim. Comigo é tipo assim. Comigo é tipo assim. Comigo é assim, ó. Se for Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci por Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci que nasceu pra mim. Essas prostitutas são danadas. Quando elas pegam o dinheiro dos caras lá, elas vêm pra festas e começam a ficar em dúvida. Qual dos quatro caras que ela se apaixona? Mas... São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? Eu Felipe Cobis. Eu Felipe Cobis. Eu Felipe Cobis. Eu Felipe Cobis. Eu Felipe Cobis. Acelera! E agora? E vai pra cima, detonando, detonando! Tá do jeito que a gente gosta. Explode o bagulho. Explode. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Vem pro Rob. É Rob. Vai pro Rob. Vai, vai. Mais pólvora. Falou, meu parceiro Ismael. Mais pólvora. Mais pólvora. E hoje é aniversário do Ron Jacques. O lançamento do Abadá dos Caixa Baixa. E vem muitas coisas boas por aí. Rob Palho, do ladinho, pra cima. Aniversário do Vitor, da Hugo, Vitor Hugo, tá aqui com a gente, os veteranos do 20. Puxa, amigo, e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa, amigo, e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te olhar. Pode sentar. E pode sentar. O parceiro Denis tá no camarote. Junto com o Diogo Las Vegas. Sentada. E a primeira dama Thaís. E Felipe Raposo também. Pode dançar pelada. Eu tô balança! Agora eu quero ver você descer. Agora eu quero ver você descer. E o piruta dos pirutas, os piruta dos jurunas, os cria dos jurunas, tá todo mundo! Isso pra mim! O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, o polêmico do juruna tá aqui. Ele é foda. Alô, bandezinho! Ele é foda, super! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. E tu para. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não vai. Solteiro não vai. Minha amiga, Education. Bora pra cima, Ciro da TJ. Segura o gordo da tartaruga. Lá no Jay Sander. O Gabriel, o Ronaldão. Tá por ali o Negão, tá todo mundo. E o Ciro só de boa. Usado. E agora? Dourado, pra toque. Sempre. Sempre tá de... Bruno GDC. O Danilo também tá com a gente. Ah. Consequentemente, vá. Minha GDC tá de volta. Tá com saudade já de vocês, hein? Olha o Pipirinha cortando tudo ali, cobiçado. Vamos, vamos! Bora, meus cachamacha! Chama ela pra fuder. E vamos, vamos, vamos! Chama ela pra fuder. E chama ela pra. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Bar. Pra cima! Hey! Oh! Vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando! Pipirinha! Prepara pra ter sadada agora! Cadê ele? Tá ali, tá ali. Amola o teçado pra mim. E faz o caqueado. Toma, toma, toma. O Cristiano Digital. Ele, o JJ, o Mateuzinho. Ela adora Paris. Foi o fogo que... Robson do Romance Esmar. Bora, garoto! Executamos, cara. Executamos, cara. Executamos, cara. Executamos, cara. China. Executamos, cara. Executamos, cara. Executamos, cara. Executamos, cara. Tá na hora! Galera do Guamá, toma! Acabou, acabou. Raquel e a Jéssica, um abraço, meninas, pra vocês! Vai colher tudo que plantou. Colhe não, que o bagulho é todo. O que pensa que eu sou? Se não sou o que. Juninho Dias, Maiara e Cristina, um abraço! Já tá mais do que na hora. Tchau, amor. você. Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Bora, milha, tô nem vendo. E bota pra cima. Ei! Oh! Rodrigues e a primeira dama. Vamos lutar com a gente também. Alô, polêmicos. E meu parceiro Sarginho Cambista tá comigo, Fabião. Tá muito louca. Tô nem vendo. Tô nem vendo, Bore Renanzinho. Tô nem vendo. Eu me sabotei. O copo dessa piranha. Tá aí o homem. Sabotou, sabotou. O Daniel da Batifly doidando. Bruninho, o meu parceiro alemão. Tubarinha. Bora, meu parceiro Júlio Anderson. Explode o bagulho. Como é que é? Fabinho Ferrari tá com a gente, não, Fabinho? Tu sabe que é nós, meu! Daqui a pouquinho a gente espera você lá no Arém! Lá no Marambaia, começar daqui a pouquinho nosso hobby de volta no Arém! Wallace põe na vida! O Quinho e meu parceiro Rômulo também tá comigo! Alô, Bruno! Juninho Dias, também tá na área comigo, abraço garoto. O seu Celo, meu parceiro Renan Doideira, o Eric Espetacular, Betinho, Luanzinho, Flamenguinho, o Maico do Açaí, tá comigo, tá todo mundo retaguarda. Nego Ney, o Klebe do Príncipe, tá aqui comigo. Alô Anderson, para Danzinho, Walter Bagil, Fabinho, show dos polêmicos. Olha o Patriquinho do Juru nessa guaxista no setor dele, né, Felipe? Vai, vai! E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima que o bagulho vai doidando. Bota lá pra cima que o bagulho vai doidando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma! Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou... Olha a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Piranha. TI Produções. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou... O gato guerreiro tá comigo! Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E aí, meu parceiro Diego? Eu vou deixar você escolher. Bora, Medjuga! Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha do banheiro. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha do... Eu sou a piranha do... Eu sou a piranha do... Eu sou a piranha do... Música nova, começado, chegando. Música nova dele. Novo Mega Robson. Então lá vai ela. Especialmente para as mulheres recém separadas. Não vale a pena lembrar. Não. Do que preciso esquecer. Não vale a pena chorar, porque eu já chorei. Mas do seu beijo ainda sinto o sabor. E do seu peito ainda sinto o calor. E se eu beber, esconda um selo. Professor Kleber, tá com a gente. Paguei um número pra eu não ligar. E se eu beber, me tirem desse lugar. Eu tô no Mega Robson. Tu tá onde, Fabinho Ferrari? Oh, Robson Espetacular. O Ian. Eu tô no Mega Robson. O DLC Atacado está aqui com a gente. Oh, Robson Espetacular. Tenho eletrizante. E ele? E o cobiçado. Quem demais? Tem o DJ Fábio. Daqui a pouquinho. E o Perform. Confundi. E Viane Batidão. E tem o Fábio FD. Talibã, tá de volta com a gente, alô Talibã. Um abraço pra você, meu brother, tá aqui com a gente. Ele e a Karine estão de volta, valeu! Vamos mexer nos corações! Aqui no palácio, vai! Na sala, aonde? No chão me deito. E nosso parceiro Vitor Hugo! E a cabeça. O aniversário do cara, meu irmão! Solidão me... Alô, Vitor! Tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, se fazendo de otária. Não vou, não vou aceitar suas... O Elton Maquinada! Fala do da Oi, negão! Cadê eles? Cadê eles? Louco, Big Big! Para Big! E a primeira dama! Se prepara, é chumbo trocado, amor! Diz! Porque eu mereço! Raquel e a Jéssica, de parabéns! Valeu! Bora, chocolate! Vamos que vamos! Camaradas aqui com a gente, pode crer! Um recomeço. Quero fazer tudo que eu sempre quis. Porque eu mereço. Amar e ser feliz. Robson! DJ Júnior Eletrizante. Ali, meu Robê! Então faz barulho! Então faz barulho aí! Mais alto! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Joga, joga, joga! Joga a mãozinha! O grave bateu, aperta no chão! Vai no chão, vai no chão, vai no chão! O Alan Souza tá com a gente! Valeu, Alan! Vai no chão, meu amigo Hugo! Tá de parabéns, valeu, Hugo! Uma Roche, os veteranos! Glorinho dela, todo mundo, Felipe! Kelly Martins tá aqui com a gente, alô Kelly! Oh, vai no chão, joga esse rapetão, vai no chão. O Daniel da Batfly, o rei da película é a primeira dama, do lado esquerdo. O Wendel Farias, Priscila, a primeira dama. Tá aqui o aniversário do Vitor Hugo, irmão do Wendel Farias. Tá todo mundo ladinho. Alô Priscila, bora o Wendel! Bora o William, bora garoto! E aí, o Alaxê? Faz o teu nome. Mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, homens e mulheres. De frente pro paredão. O grave bateu, aberta no chão. Vai no chão, vai no chão. Bora pro Rio GDC. Vamos. Bora, meu. Alô, Michael. Chegou o mulherão da porra que você respeita. E você? Tá louca, tá soltinha. Bora, Alex. Onda, bora, tupera. De prosa, sabe o que te vira? Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar, maravilhosa. Já que é tiro. Rapaz, já que é tiro. E meu parceiro Kleber espetacular, ele, meu parceiro Nego Ney. Bora lá, lá. E a Glaucia Andrade. Deixa ela passar maravilhosa. Diz! Rapaxa, que é tipo. E ela deixa ele também. Ei, rapaxa, que é tique. Tique, rapaz, é doido. Rapaxa, vai dormir, tique. Bora, bem! Rapaz, já que daqui a pouquinho no areia, vem de embora, vem de embora! Bora, Big Big! Tum, tum, tum. É o Rob! Espetacular. É espetacular! É Robson! Vai começar o combate! Soca, soca, toma, toma. Carla Laís, a musa dos jururas. Valeu, Carlinha. Galera do Pário. Um abraço aqui do 10. Bora pro segundo, roda daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Vai começar, peru. Vai começar o combate aqui no Robson. E doida tudo, e doida. All you people in the house, get up and scream and shout. E o Juan Divulgações, que o Bissado tá no berço, né? Cara das mídias! Inclusive, a gente quer bater os parabéns aqui a pouquinho pra esse moleque, é sangue bom. Falou, Juan, parabéns! Que o papai do céu te abençoe muitos e muitos anos de vida! Bora o Wallace! E vai doidando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de... E sai do chão, vai! Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos defeitos. Bora, Renanzinho! Vamos que vamos! Pra se emocionar. Sinto um sonho indecisivo. Adeus! Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Selvagem que invade a sensação de perigo. Fala, meus camaradas! Celeste divino merece um no seu corpo, mensagem sublime. E nossos parceiros Rose, ele, Rogerinho, da Ebga, do Jackson. E nas quartas do esquenta da Fábio. Tá todo mundo curtindo, endoidando, tomando tonas aqui no nosso Rob no Palácio. All the things that we wished they never came true. E doida, e doida, e doida, tudo e doida, e doida. E daqui a pouquinho tem o meu gordinho Júnior Eletrizante detonando muito som. O Batatinha da Reis tá comigo, Batata. Alan Senhor, simplesmente. E que sabidão. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser. Virou transmortal, ela aí caiu assim. Vou começar agora com as perguntas. Felipe! Ele, o Júnior Mecânico, o advogado Felipe, do colchão, e o seu DJ Dudu, é que por ali com a gente, Júnior Mecânico, o Aragarão, cara do Débora Sã. No chão, oh. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Alan Senhor, simplesmente romântico. Franquito Produções. Cobiçado, Lohane, canta. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Quando você chegou, me fazendo feliz. E hoje uma visita ilustre. O do meu parceiro Kennedy. Obrigado. Do JK Boutique. Obrigado. Diga assim de passagem. Obrigado, amor. O cara que é o prefeito do distrito de Outeiro. E amor, do jeito que eu te... Diga assim. Na verdade, que é... ele não mora nem em Outeiro. Eu... Outeiro que fica nas terras dele. Acreditei, acreditei. Bora, Kennedy! Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lê. Homem da JK Boutique. Eu faço ao lado do seu primo Marro. Tá ensinando, né? Calma. Com você. Me... Cacá do Che Vergonhas. Sei... Tá comigo também. Por favor, fica. Me perdoa, amor. Pelo amor de Deus. Eu errei, eu quero. Júnior Anderson hoje tá quieto, mas ser... os caras tão demais aí do lado, né? Então fica. Vem que me siga. Fica. Professor Kleber. Então fica. O MM dos Dorme Sujo. Velha Guarda. Rei da Coxinha do Juru. E vou esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu de mim. Cuidado com o Lanzinho lá, viu? No dia de ver. Homem da HRV. Grande a tristeza. E do dia, mas... De noite me acompanha. Sozinha na cama. William. Quarto. Botando na fita. Ai, Wallace! Pensamentos. Renanzinho e o Poro. Lá fora o vento. Égua, Fernandinho. Povo equívoco. Pequeno equívoco. Isso me compete. Aniversário do Vitor Hugo, tá só uma festa aqui do lado, meu irmão. Bora, Wendel, um abraço, meu irmão. O Jojo e a Girlane, o da loja Girlane, Lobo, Outlet, Jonathan, o da agência também tá todo mundo. Pra cima. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. O Anderson do Jurunas. Meu brother, parceiro meu. Sei que é por meu. Cadê o Vieira Design? Cadê o Vieira? Ao lado direito. Unidade não aproveitou. Vacilou, não vingou. Nosso... Minha amiga Carla Laís. Fora tá pensando. Esposa do meu parceiro Diogo Las Vegas. Eu vou. Alô, Carla. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nina, nem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Cê quer ver eu. Big, big. Meu bem. Na... Manda um abraço pro meu parceiro Dudu Doirã. Uma igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nina, nem. Bem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Cê quer ver eu. Só uma. Bem. Nana... Tentei comprar outro, não consegui. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. É doido. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Aí, Júnior, é com você, meu compadre, detone! Sou novo, nossa, com você, que sente... De quem tu cerrou? Precise... O meu parceiro Talibã, Karina, Fumaça, o Negão, e a esposa do Ratinho. Eu não vou nem morrer de amor. Parceiro Willer, a Ingrid, Robinho, Brenda, Henrique, Elton. De amor. Toma, vai. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar Bico. Ou sair, dúvidas de... Do Chacha Baixa, Bibirinha. Juiz eu senti. Daí comigo também, abraço, Ficarinho, Wendra. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir. Para o Alaxê. Português, geografia, inglês, em todas eu passei. Só não me preparo. Nara Bandida, Débora. O amor. E o Rosário. Professor. Alô, Ceará. Rodrigo Rodrigues. Júlio da Royal Black. Bora, William. Prova de amor. O Henrique. Alô, Patati! Manda zeros. Já te entreguei. Aqui tu não escapa. Tá na mídia. Sou novo. O Gato Guerreiro. Sei uma história de amor. DJ Gato Guerreiro. Agora DJ Elias. Sou novo pra ficar com você. Nome de trabalho dele. Alô. Precisa experiência. O homem é bom, o homem é espetacular. E o medo da dor. Fala coreano aí, garoto. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Sapinho. Eu não vou. E o Renan, o homem do jet ski. Nem morrer de amor. Acelera aí, Renan. Não sei o que decidir. Fala coreano. Lutar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Dúvidas de mim. E essa vai de Andréa. Eu senti. De Andrei. E do de. Para Camila. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática em português. Geografia em inglês. Em todas eu passei. Só não me preparei pra matar. Fábio. O amor. E a Loura. Tive. Junto com o Cássio. Fala da. Oh, prova de amor. Prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson.